Trabalhos técnicos de Tony Ribeiro e a apresentação de Joubert Carvalho e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite. Junte-se a nós nesta missão, disse Jesus aos seus discípulos. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Marcos 16:15. Você também é discípulo de Cristo, chamado a evangelizar. Torne-se um revendedor dos produtos que evangelizam e assuma essa missão. Evangelize por meio de produtos que estimulam o relacionamento com Deus, o crescimento espiritual e a prática da oração. Faça o seu cadastro em produtosqueevangelizam.com.br ou entre em contato pelo telefone 41-3221-6035. Tenha orgulho. Ao lado do padre Reginaldo Manzotti, nos orgulhamos e vivemos na essência. Os carismas da obra Evangelizar é Preciso. Anunciamos a pessoa de Jesus Cristo em todos os lugares. Fazemos a caridade. Juntos, nós somos intercessores. Nós rezamos uns pelos outros. Com muito orgulho, faço parte desta obra Evangelizar é Preciso. Sim. Sim. Sim. Sinta orgulho. Tenha orgulho. Nós nos alimentamos da palavra de Deus com a leitura orante. Temos a devoção a Jesus nas suas santas chagas. A Nossa Senhora do Carmo. Identificação. ZYK605. Rádio Junqueirópolis AM. 1570 kHz. 1000 watts de potência. Rua Belo Horizonte 930. Junqueirópolis, São Paulo. Tecidos para patchwork, enxoval de bebê e artesanatos em geral? Conheça a Infantex.